autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 5 nós. Cine pouso 1-0, tá 3-2-5-8. Socorro, chamado esse teu colo 2-0? Sim, irmão. É, obrigado, boa noite. Boa noite. Ok, é, nada encontrado aqui também, já passamos o alinhamento da 17 e não encontramos nenhum de problema aqui. Tem fumaça? Não, negativo, né? Fumaça aqui. Você quer observar alguma coisa daí? Sim, né? Não, nem fumaça. Vocês estão vendo alguma coisa daí? Não, agora não. Foi há 20 minutos, mas agora não conseguiu enxergar mais nada, não. Ok, o trânsito está sendo normal aqui, no final é na beira da rodovia, aqui o aeroporto está normal, estamos aqui na versão agora do posto de Pirajá e não tem nenhuma fumaça nem nenhum indício de problema, ok? Ok, muito grato. Ah, então para o regresso, o pouso é no hangar do Grael, guarda 07. Deixa eu fazer que sou 07. Reporte no farol de correção, reporte lá em Imar para prosseguir para o Graé, Guaja 07. Certo, 07. Autorizado prosseguir direto para o Graé, vento no aeródromo 120 graus 069, que legal no 013, reposte na curva para curva. Vento direto Graé, Guajá 07. Para o Graé, Guajão 07. Eu estou com a Neisco no Graé, vento 120 graus 069, reposte no solo, Guajão 07. 07. 9, frequência de Vivajão, boa noite. 062, aciona identificação, via chegada Mário, desce para o nível de voo 050, ajuste na 014. 3662, autorizada para o Serra Vitor 366, descida para 2.500 pés, ajuste 1014, autorizada para o segmento RNAV. Serra Vitor 366, ajuste 3662, 2.500 pés, ajuste 1014. Channel 6310, Squawk Bend, 5 mile arrival, descent to flight level 050, KNH 1014. Fine. Channel 6310, Squawk Bend, 5 mile arrival, descent to flight level 050, KNH 1014. Flight level 050, Ocean 6210. Nacional 6310, clear fly Sierra Vito 366, descend to 2500 feet, QNH 1014, via aeronave procedure. Salvador, uma boa noite, gol 1096, descida passando nível 200. Gol 1096, sendo identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1094. 1094, via mar e descendo para 5000, gol 1096. É, controle Salvador, gol 1096, só confirmar então na chegada mar e após. TAP, nós varíamos Serra Vitor 368, confirma. Após o TAP, Serra Vitor 366, o gol 1096. Após o TAP, 366. Estabilizado na RINAVE, até 3662. 3662, completo final do procedimento da RINAVE, chame a torre na sequência 198 decimal 95. 895, boa noite. Boa. Boa noite, TAM 3662. Sim. É só confirmando, como a CA é 4000 de altitude no CA Vitor 3662, e em caso de falha a gente vai de TAP pro 368, ok? Ok. O 1096 é autorizado a voar da presente direto ao CA Vitor 366. Gol 1096, né? Presente autorizado direto ao Serra Vitor 366. Presente 366, gol 1096. 1800 pés, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós, TAM 3662. Pouso autorizado, pistão no zero, TAM 3662. Confirmando, chove na final. Negativo. Gente. Na 362, informa que é somente uma camada de nuvem na aproximação final. Ok, ciente, grato. Terra 3662, no solo 04, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, Terra 3662. Ocean 6210, complete aeronave procedure, contact tower in 118, decimal 95. Ocean 6310, continue your approach, you report to the fueling site. Running flight at 1,800 feet, Ocean 6310. Roger, Ocean 6310, clear to land runway 10, the wind is 120 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, Ocean. Oi, boa noite, voo 2043, ponto de espera pronto, visual com a banda. Gente, o Gol 2043, após a passagem do Airbus da Avianca na curta da 10, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Gol 2043. Após a voz da linha, é, mantém na rota. Já Ocean 6310 on the ground at 06, turn your right and call ground 121.9. Autorizado a decolagem pista 10, vento 130 graus, 059. Decolada 010, boa noite. 2043. Terminado, chama a torre na frequência 18.95. Tudo 8.95 e completa, bônus 0 a vez. Salvador, boa noite, bônus 096, procedimento da RNAV, cabeceira 10, passou 366. Gente, o Gol no 096, continue a aproximação, reporte visual com campo, teto estimado de 1.800 pés. Gente, tomará cuidado, o Gol no 096. Gol 2043, decolado aos 12, chame agora o controle 119.8, tenha um bom voo. 198, obrigado, bom fim de semana. Noite. Gol 2043, contato radar, suba ao nível 360 direto leito. 360 direto leito a 2043, gastou. 1.900 pés. Gente, Gol no 096, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 05 nós. Tive pouso na pista no 0, Gol no 096. 043. Se der a coordenar a prova de morte, vá. Primitivo, guarda. Olha. Vave na prova 2043, muito obrigado. Rodem 043, chame Centro Recife, em 125, decimal 1, na UTA, número 26, decimal 0. Nova, 5260, obrigado. Bom serviço, uma boa noite. Igualmente, boa. Não, prossiga. Olha, Capitão, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1014, não recebo no radar, reporte visual com o local de pouso, confirmando apenas o código alocado que mantém. Gente, olha, Capitão, reporte visual com o local de DGM. Tráfego Salvador, muito boa noite, é o voo 1973, posição 04, sentido ativo para Costa. Papa Romeu Golf, aciona identificação, mantenha nível 150. Voando Mari, para interceptar a chegada a Mari, está sob contato radar, 63 milhas sudoeste do VR Salvador, reporte para a descida. Controle de Salvador, boa noite, ajuda aí, está na comunidade de descida no 204. Alô 2795, controle Salvador, tinha identificação, 844 no 10, ajuste 1014, chegada bom. Ajuste 1014000, na perfil da base, 1014, 2795. Alô, Golf 2, tem uma 34 no 10. Boa noite, Altan 3895. Frente ao Alefatango, tem frequência livre, após decolagem, chama o controle. Muito boa noite, voo 973, aproximando Pantanal 10, pronto. 973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Alinha em decolada 10, voo 1973. Alô, Fatão, confirma o teu acesso. Você está em Salvador? Salvador, Sete, eu posso que o teu acesso está escrevendo.